Alpha. Anel 143, descida autorizada até o nível de voo 080 via, chegada a 11.017. Boa 3290, desça e mantenha 2.000 pés, via, chegada a Mária, curso no localizador 1017. Liberado as respostas do SUS, chamada 2.000 pés. Via Pátio e Índia, ponto de espera pistando 0, Quirinhal no 0 no 7, no ponto de espera quando pronto, chumitou e frequência 1 no 8, decimal 95, tem 3369, tem um bom voo. Então, colega, já parou no 8, sai a gente no ataque, no ponto de espera, já botou 895, é pela estrada, tá 3369. Salvador, boa noite, Xané, 6201 para autorização e informação, Roberto. 201, autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda e Rumi, viagem número 857, Moussa. Controle Salvador, Operão 208, aciona 5140. Mantenha, persulta 3290. Chama 1208, aciona 5140, né? 6201, posição 4. Chama 6201, protegimento correto, estamos prontos para tiver adicionamento. Chama lá. Salvador, a boa, TAN 3369, ponto de espera, pronto, ó. TAN 3369, boa tarde, Alinda, cola, pistulo 0, pistulo 60 graus, com 5 nós. Alinda, cola 1-0, TAN 3369. Autorização para puxa para estacionamento. 869, está autorizado, sem plantante. Autorizado, reposta para portar de voo, 1-869. Paulo Salvador, Rio, Índio, Oscar Charles. Diga. Sinal de teste de reatores. E uma informação? Para fazer o peão para retornar para a posição, teria que fazer ali na cabeceira da 28 ou aqui nessa posição mesmo? Na cabeceira 28. Certo, já. Confirme, irá regressar agora? Mais uns 3 minutinhos e avisaremos já. Gente, vamos lá para ingresso na pista. Gente, vamos ingresso na pista. 1645, livrando 80 para o 60, autorizado para o procedimento. 1645, autorizado, descida para 2.000 pés. Chegada, aguarde a autorização da final do ILS 2017. 2.000 localização, aguardando o ex-rei da 10. Voo 94. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3369. TAM 3369, contato radar, na decolagem, suba e mantenha nível de voo 340 via saída Arbor. 340 via saída Arbor, fica valendo para o estado de voar direto Arbor ou Elefa, TAM 3369. Zero curva à esquerda, na saída Pucacaju, via o Pessoa 17. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5147. Aprovado, aqui você vai chegar para a Rio, o da Rosário, na curva esquerda, na Pucacaju, você vai para o Pessoa 17. Controle Salvador, 308, aciona 5147. 3718, procedimento correto, pronto, quantidade de instrumento. Ajuste no altímetro 2017, no 097. Olha, Salvador, tá 3309, só de manter essa proa de Elefa. Elefa está pronto para o táxi, é o DD 142, autônomo 23 horas e 10, Alterra Goiânia. 1869, são autorizados táxi 41, no táxi 100, India, ponto 0, piscina 0, semitorre Salvador, 1895, piscina 0, no 7, bom voo. Autorizado táxi, ponto de espera do 2917, táxi. 3369, autorizado Elefa. Graças ao táxi 3369, voando Elefa. Vento 1, 5, 0 graus, 159. Zero. Mantém, visual contrato na final, gol 189. Corrigindo, vamos 649 livre e olhando. Na 28, na terceira 28, fazer o balão, para voltar para a posição no parte 3. Gente, te aguarde. No 43 e a chegada até 2000 reporte no localizador. De controle 198 decimal 95. 295, alô? Então 3290, solo foi 31, direito no 211. Direito no 211, 1869, o vento 130 graus, com 5 nós, livre de colagem, pista no zero. Decolagem, então 0, boa noite, minha nova. Tá. Então 3290, boa noite, prossegue, tá? Alfa Juliette, posição 09, bate 1. Alfa Juliette, 09, bate 1. Desça e mantenha nível de voo 06200 via chegada Mari, velocidade a critério 1017, cancelada a restrição de velocidade. Então 3894. O Xané 6143, livre ali essa coisa localizadora. Desça e mantenha nível de voo 070 via chegada Mari. Considere as restrições de velocidade em função do tráfego à sua frente, 10 milhas reduzido. Pouso no zero, vento 140 graus, 159. Telefone 645. Boa. Controle de Salvador, Globo 1869, boa. 1869. Acione o código transponder 5142 na posição normal. Suba e mantenha o nível de voo 3620. Aguardo o correlacionamento do plano. Ok, estou posicionando. Ligamos ao transponder 5142. Na subida Arbor, com curva direita, elefa, 360, 1869, cruzando agora 3 mil pés. 1869, contato radar, suba via saída Arbor. Vai subir via saída Arbor, bom 1869, obrigado. Estabilizou o Xané 3, chame a torre Renan 9, do sinal 95. Oi, Salvador, boa tarde, Oceano M143, a 1:30 Oceano M143, boa tarde, continua a aproximação, o Adam que está livre. Boa tarde, 143. Uno 645, solo 35, direito no 211. 211, boa. Pelo 645, está autorizado Alfa, repórter Santa Cruz Juliette. Alfa, Santa Juliette, boa. Táxi Oceania 6201, funcionário com 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos, 096, 96 a bordo. 6201, está autorizado o táxi em Índia, ponte Estrela 10, semi-torre 11895, registro na 017. 1017, agora direita e esquerda, torre 295, obrigado, boa noite. Solo é o Rio, Ilhas Cateales? Qual o trânsito, gentileza? 645, ingresso direto, posição 02. Direto para 02, 645. Oceania 6143, solo 38, libera direito, chama o solo 121, decimal 1, antes da alfa. 211, antes da alfa, boa tarde. 038, para efetuar o balão. Pronto, gente, iniciando, Ilhas Cateales. Ilhas Cateales, capelo, saúde. Positivo, está autorizado o balão na 28. Também estou 28 liberado, ainda Oscar Charlie. Gente, informarei quando liberado. Oscar Charlie, meu nome autorizado, Alfa, repórter Santa Juliette. Confirma a informação sobre o Oscar Charlie, meu nome autorizado. Prossegue o táxi, Alfa, repórter Santa Juliette. Alfa, repórter Santa Juliette, meu nome autorizado. 718, correndo com a equipe de solo, funcionamento do Bang da Gol na posição 02 está autorizado. Se tiver questionamento, vamos para um táxi. Salvador, Oxané, 6201, boa noite, ponto de 090, tá pronto? Oxané, 6201, mantém ponto de espera, 90. Vai manter o ponto de espera, o 6201. Vem a nível de voo 050, 1016 agora, no 066. 050, 1016. Oscar Charlie, me confirme, vai conseguir liberar a pista agora na Golf? Sim, já estamos liberando. Sente, por gentileza, deixar a pista livre. Sente. É 201 no Arima, 010. Arima tem 010, é 201. Meu na 43, mantém a posição antes da Juliette aguardando ingresso, seu portão será o 03. Arima, 02, 03. India Oscar Charlie liberando 28, tô na Alfa. Obrigado, Charlie. Confirma intenções e retorno para o Vox 3. Positivo. Poderia saber a posição? Bem, autorizado o retorno até o Vox 3. Eu não tenho uma posição para o senhor agora. E a princípio eu vou contactar a infraero antes do seu ingresso naquilo. Chame... Correção, autorizado o ingresso naquilo Vox 3. Assim que eu tiver a posição, eu falo para o senhor. Ciente. Estando no Vox 3, fico na guarda a posição. Decolou 44, controle 1208. 208, controle, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oxané 6201, perfil da El. Renan 6201, via saída da El Vigilância. Vigilância, a possibilidade de voar direto da Elton? Mantenha o perfil, sobe via da El. 27, 3 horas, Sierra Bravo, Mike Oscar, correio, mano. Copiado, 278, autorizado, táxi de liga até o ponto de espera, pico no 0, já chegou no 0 no 6, acabou de mudar no 0 no 6, no ponto de espera, quando pronto, estimator e frequência no 8, decimal 95, 278, tem bom voo. Poxa, na mesma casa 3, autorizado ingresso Juliette, portão 3, atento somente ao Embraer Azul. Juliette 3, atento, aeronave Azul. Paulo Salvador, boa noite, da 3629, solicita autorização São Paulo, centro da Serra. Autorizado, Congonhas nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upizu 1 no zero, Cubave, Upizu 1 no meio e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 11895, número 120, decimal 8, e aciona 5156 no transponder. Autorizando o voo 3629 para São Paulo, nível 360, autorizado, eu fiz o Lulu no 0, poupado, eu fiz o Lulu 6, dava hotel Zulu, chamou, eu fiz o Lulu 30 em Chico. Decola o perfil da 1 no 0, com a primeira curva direita da El Leda Motiva. Controle 20.8.5156, até 3629. 3629, cotidiamento com a Rest, chamando pushback, funcionamento. Chama na alta 3629. São 3894, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 149. Livre pouso, tá tremendo. A gente prepara da Elo e da Morte, vai guardando cópia. Bom, não, não vem a B. Gol 11-66, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando, gol 11-66. Então, 3897, vamos copiar. Possível. Autorizado Guarulhos, a nível 320, decola a pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. E a autorização 0, Taubaté. Controle Salvador, opera 12-08, aciona 5166. Autorizado Guarulhos, 320, via Pedro Lourno, da El, transição Motiva 208, controle Salvador, acionado 5166, 05 apoio, 3289. Então, 3897, com atendimento da Correia, chamamos o estudo de funcionamento. Ano 3894, solo 49, direito no 211. Direito no 166, o vento 140 graus, com 59, livre pouso, pista no 0. Livre pouso, pista no 0, voo no 166. São 3894, autorizado Alfa Juliette, versão 0771. Alfa Juliette, 4771. 227-18, a linha mantém no zero. Ainda mantém no zero, 227-18. No 66, sala 51, direito no 21. Pronto. No 166, prossegue o táxi Alfa Juliette, posição 0641. Alfa Juliette, posição 0641. Possibilidade de coordenar a proa de Irumi? Poxa, né? 620 no chão do centro Recife, em 125, né? Chané 6201, copiar seu controle. Pode ser caro, por gentileza, agiliza ingresso 73, então que a posição será 6 Romeu. Sim, 6 Romeu, libera na alfa. O 27 no 8, livre decolagem, o vento 150 graus, com 3 no. Livre decolagem, 27 no 8. Agora a posição será 5 Romeu. Sim, 5 Romeu ingressando no 4-3. Chega na alfa. Poder 1 conosco, é legal vir a end position 1-1, information Sierra, request clearance to Lisboa. Brasil, você vai send by to copy. 2718, decolou 4, controle 120, decimal 8. 208, azul, 279. Controle azul 2718, passando no meu caso. 2718, contato radar na decolagem, suba o nível de voo 330 via saída PUCA. Gente, saída 330 via PUCA, 2719. Salvador, Rio de Ascacari, final de pushback, obrigado, boa noite. Gente, boa noite. Alô, 2718, Xanda Centro Recife na frequência 1-2685, alterna 1-2545. Gente, 2-2-5, 2-5-4-5. Boa noite, excelente noite. Boa noite. Siga papá, Mike Golf, Mike. Papá, Mike Golf, Mike, confirme pessoas a bordo e tipo de equipamento. Mike, controle. Confirme pessoas a bordo e tipo de equipamento. Mike Golf Mike, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, acione o código 0143, reporte quando no farol da barra. Está autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Aterrou no zero, Tabaté. Controle Salvador, Pera 1208, zona 5175. Correto, pronto, pushback, treinamento. Maravilha. FCL 022, request pushback and start. Please to push and start, come right, pass to port 022. Pushback and start, for the protect, FCL 022. Boa noite, voo 1645 sentido terra para a Vitória. Zona 645, autorizado Vitória, nível 360, decola a pista 10, a curva à direita na saída da El, Leda, e após, consegue Guarulhos, via o Grupo 44. Controle 1208, senhora 5403. Sete, aposta na barra, Michael Mike. Entendeu a próxima posição, 5403 é o telefone e 208 é o controle, voo no 645. 645 da El, Leda, seguro. Seguro, obrigado. Está pronto para o direcionamento? Está pronto para o direcionamento, voo no 645. Paulo, 3629, está pronto para o ataque 760, a bordo, autonomia de 3 horas e 30, vai na galhada. Pessoas a bordo? 130 a bordo, 3329. Sim, autorizado o táxi, parte 1 no táxi Índia, com espera pista no 0, chame torre 1895, ajuste no 0, no 7. Disse o táxi, parte 1, separou Alzira 22, requestar aqui. Portuguese 022, approve a taxi variable 1 India, holding point, runway 10 tower, 118, that's on under 5, QNH 1017. Airfront 1, India, holding point, runway 10, tower 118, 95, QNH 1017. Boa noite, that's all, 022. Correio até 3629, está pronto, estou no ponto de espera da UTA 0. 3029, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento no 30 graus, 089. Livre a linha de decolar da 10, 3629. Luna 705, aciona identificação, autorizada a chegada a BF, desça para 4 mil pés, o ajuste no 017, sem restrições de velocidade. Firma. Chama agora o controle Salvador, frequenciando 20.8, bom gol. 208, 3629, boa noite, bom final de semana. Igualmente. Controle Salvador, boa noite, 3629, decolado da El Lida. 3629, contato radar na decolagem, suba a saída da El para nível 360. Salve da El 360, alguma chance de voar Lida? Após 2 mil pés, autorizado Lida, o 3629. Obrigado. Point runway 10, ready for departure. Good morning, Portugal 022, have you cleared to line up and take off runway 10. Wind is 120 degrees, 09 knots. Clear for line up and take off runway 10 at 022. Coordenação com o centro, 3629. Ok, obrigado. 3629, autorizada para o de base. Afirmativo, na presença por base, o T3629, graças. Portugal 022, airborne at 14, contact announce over the departure frequency 120.8 and bom voo, sir. Adeus, bom voo, Portugal 022. Siga mais, Golf Mike. Papa Mike, Golf Mike, mantenha sem condições visuais, 500 pés, linha do litoral, reporte no parque do Brasil. Ativo, modo Charlie, cruzando 707. Muito boa noite, Salvador, departure, Portugal 022, heavy, 2000 feet. Portugal 022, radar contact Onipatria, classified level 350 via Momo departure. Classified level 350 via Momo departure, Portugal 022. Salvador 36, prepara mais um chute e aguarda no cópia. Vamos para lá, aguarda. Eastbound, descente o fu. Crossing flat level 110 to flat map to 4000 feet. 0.737. Portugal 022, copy traffic information. Luna 705, informa tráfego 10 horas, 28 milhas, rumo noroeste, cruzando 4 mil pés em subida, um Airbus 330. São 3629, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. Chama 1251, alterna 13395, chama 3629, boa noite. Voo 645, autorizado a linha L decolar em pista no 0, vento 120 graus, com 099, ajuste no 017. A linha cola na pista 190, 1178, voo 1145. Próximo vai ser na bomba, próximo à saída, próximo pelo 9, vai boa, a pouco, vai direto para a pista 208, está no 03, busca o estacionamento. 6259, aguarde, se tiver estacionamento. Airport 2022, fly direct G-beat position. Direct G-beat position, FTL 022. Decolado Zulu 9, chama agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle de Gol 1645, boa noite, na Rael. Gol 1645, contato radar na decolagem, sobre a saída da Rael para o nível de voo 360. Quem mantém perfil da Rael, 101 para 360, 1645.